Esse aqui é o balancê da sua Rádio Excelsior, a nova proposta do rádio brasileiro. Yara Pérez, a garotinha, na roda. Pois é, Osmar. Estou aqui no Hotel Jaraguá. Hotel Jaraguá? No Hotel Jaraguá, no quarto 2006. Você dormiu aí, Yara? Não. Não, né? Cheguei agora, chefe. Ah, chegou agora. Cheguei agora. Agora ao meu lado está uma pessoa, realmente a grande vedete do nosso balancê de hoje. Quem é? Vê se reconhece a voz. Deixa eu ver. Em primeiro lugar, não sou vedete. Desci, a mãe da matéria? É. Ah. Eu não sou vedete nenhuma. Acho que vedete é esse nome de burra. Oi. E eu não sou burra. Eu acho que a vedete é um título que arranjaram para as atrizes que têm apenas mocidade e beleza. Então, eu não, nunca tive nada disso. Tive mocidade, como todo mundo teve. Mas beleza, nunca fui. Tive outras coisas. Desci Gonçalves, entrando na roda do balancê, com muito prazer, com muito respeito e muito orgulho. Nós estamos enviando aí um forte abraço a Desci Gonçalves, essa figura maravilhosa. Essa mulher altamente representativa do teatro brasileiro, da cultura brasileira. E eu tive a oportunidade de assistir um dos últimos shows aí da Dercy. Como é que é? Bucô? Como é que é, Dercy? Dercy Bucô. É? Que agora ela começou a falar francês. Cara, você não fala tudo, francês, é Dercy Bucô. Quer dizer, Dercy muito. É. E ela realmente desandou a falar sobre a vida, sobre o teatro, sobre as coisas, sobre as pessoas. Não, agora não, sempre desandei, sabe? É que muito pouca gente para escutar. Infelizmente o povo brasileiro é um bocadinho retardado, sabe? Ele não para pra escutar. Então ele prefere ouvir o que está na tona e sem ter uma personalidade definida. Aliás, Osmar, quando de manhã eu liguei pra Dercy pra marcar a entrevista, primeiro me surpreendi porque ela mesma atendeu o telefone. Ela tá morando... Mas por que eu não vou atender? O telefone tá aqui. Pois é, eu pensei que viesse aquela secretária eletrônica. Ah, não, ainda não tô besta assim, não. Eu acho que a secretária de conta bem quando você sai e deixa o recado. Mas eu vou por via vocal mesmo. Mas então ela reclamou, ela fez uma reclamação, ela falou assim: mas será que vão me deixar falar mesmo? Sempre me deixam falar um minutinho, dois, depois me cortam, nunca me deixam falar. Falei, não, principalmente aí na Globo. Na Globo é rápido. É rápido. Ela pensou que era a televisão, Yari. Eu pensei que era a televisão. Televisão, é porque o negócio é um minuto. Tá bom demais. Agora, eu queria saber da Dercy Gonçalves o seguinte. Fala. Não é que a televisão descobriu a Dercy Gonçalves porque a sua própria carreira... Ah, eu ganhei prêmio Revelação, pô, depois de 73 anos de idade. Pois é, isso que eu ia falar. Como é que você encara esse seu reencontro profissional com o grande público da televisão, Dercy? De nada, cara. Eu sempre fui uma atriz de grande público. Quando eu trabalhei na Globo, eu tinha 90 de bope, pô. Agora, depois apagou tudo, houve um esquema de esconderijo, me esconderam, me boicotaram, eu não sei quem, nem quem foi, nem quem deixou de ser, e eu fiquei escondida. Agora, apareci a mesma Dercy Gonçalves, não mudei nada, até tô melhor, porque tô mais madura, né? Pô, fazendo a mesma coisa que sempre fiz, tinha as mesmas opiniões, então eu não mudei nada. Então agora, coitadinho do brasileiro, como não aparece nada de novo, vamos olhar pra essa velha aí, senão ela bate com as 10 e a gente não fala nada nela. Então resolveram me olhar. Mas eu sou a mesma Dercy Gonçalves de sempre, nunca mudei. Esse negócio de prêmio, isso é conversa fiada, sabe? Você conversa, esse prêmio não vale nada. O que vale foi os 55 anos que eu vivi e que tô aqui, conversando com você, conversando com a Yara, conversando com essa turma. O que vale isso? O que vale prêmio? Prêmio é uma convenção de meia dúzia de tarados que resolvem dar indeterminada patota, não é isso? Eu também acho, porque veja você o caso do Lima Duarte. Enquanto o Lima esteve na Tupi, ganhou todos os prêmios Roquete Pinto, que é o maior prêmio que já se criou aqui em São Paulo. Ah, aqui no Brasil, ganhou 12. Fácil. Aí quando ele foi pra Globo, que ele se transferiu, teve que morar no Rio de Janeiro, naquele ano, depois de ter ganho 12 prêmios Roquete Pinto, de ser reconhecidamente o maior talento da televisão, pelo menos em São Paulo era ele, quando ele foi pro Rio de Janeiro, primeira novela que ele fez na Globo, o Silvio Santos deu um troféu de revelação pra ele. Aquilo foi o fim da picada. Agora não tem mais assunto, então tinha que apresentar alguma coisa. Então, olha, eu já ganhei tanto prêmio que eu não tenho nem onde botar se eu fosse recolher eles todos. Porque também esses prêmios de titica que eles dão, prêmio de lata, eu quero prêmio em dinheiro. Conforme o Serviço Nacional do Teatro sempre me negou, o Departamento de Cultura sempre me negou. Agora, lata, eu tenho muito pinico em casa, viu, meu filho? Escuta, Dercy. É, você sempre foi considerada uma artista... pornográfica, difamada, imoral, indesejável. Agora, de repente... Isso tudo. Eu sou um ídolo do Brasil. Um ídolo não do Brasil, porque o povo sempre me quis. Por que essa mudança, hein? Ah, porque estão coçando... sei lá o que é. Não, eu queria saber o seguinte. Por quê? Sabe por quê? Vou te dizer. Por quê? Porque não consegue aparecer nada. Não consegue. Cadê o ídolo do Brasil? Cadê, jovem? Não aparece nada porque tudo faz junto. Departamento de Cultura do Brasil é uma droga. Departamento de Cultura não apresenta nada. O governo dá dinheiro, a verba é desviada para outros lados. Então o teatro está morrendo, cara. Você tá sempre foi. No teatro você sempre teve uma liberdade maior. Não é liberdade, liberdade eu nunca tive nem quero. Eu sou o que eu sou. E o que eu digo, eu sou uma senhora que sempre tive uma idoneidade moral, como muito poucas. Compreendeu? Apesar de falar os palavrões todos. Palavrão não é pra defeito, palavrão é o Delfim Neto que tá fazendo essas poucas vergonhas com a gente. Isso aqui é palavrão, pô. Não é eu falar é palavrão. Que palavrão que eu falo? Delfim fala muito palavrão, é? Não sei qual é o palavrão que ele fala. Ele faz, né? O que ele faz. Aí isso é que é essa imoralidade com o povo. O leite subir de repente, o pão subir, não ter comida. Um país onde não precisa plantar, jogando, nasce. Isso é que é palavrão. Me se preocupar com meus palavrões de falar bunda, falar não sei o que for. Que é isso, cara? Isso é palavrão. Eu sou uma mulher decentíssima, tá entendendo? Mas agora na televisão você não pode falar nada, ou pode, Dercy? Vai falar o quê? Eu tô falando ou não tô falando? Ah, fala mais um pouco. Você entrevinha, né? Eu não preciso dizer aquilo que você quer, que todo mundo gosta de falar, que não se pode falar o palavrão. Mas é o seguinte... O palavrão que eles dizem que é palavrão, não se pode falar porque eles convencionaram que é feio. Agora, o que tá acontecendo no Brasil não é palavrão, não é não, né? O que está acontecendo no Brasil é imoral, né? Outra coisa. Palavrão é uma coisa, imoralidade é outra. Mas o palavrão é tudo aquilo que te ofende. E se eu fosse uma mulher que ofendesse a sociedade brasileira e as famílias brasileiras, eu não tinha o público que tenho de mulher. Então é uma incoerência. E não estaria 2 anos em cartaz? Eu não estaria há 2 anos, não. Há 55 anos na pauta. Há 2 anos, Dercy Bocuto, agora não. Agora sou mulher de cabaré, tô no Oba-Oba, porque eu tive no Ópera Cabaré. Quer dizer, primeiro era trabalhava só pra homem, agora passei a fazer novela pra criança. Você vê a incoerência dos diretores do Brasil, que é tudo mais droga. Me desculpe se você também é diretor. Não sou não. Essa então, danou-se. Cheia de juventude, coisas importantes para dizer. Mas nós estávamos conversando aqui antes sobre o teatro. Ela realmente dizia que ela acha que o teatro está morrendo. Não, mas morrendo tem que morrer. Imagina que inventaram escola de teatro. Pois se eles não têm arquivo da história do teatro, eles não têm a base do teatro, da escola de teatro. Pois se não tem a base e não apresentam nada. Quer dizer, a grande atriz inventam. A Dina Sfat ganhou um prêmio junto comigo e que não fez nada esse ano. Mas como a Dina Sfat tinha que ganhar o prêmio, não fez nada, eu também não vou receber. Pois se a Dina ganhou um prêmio junto comigo, que não fez nada, eu também não fiz. Eu não vou receber nada. Tá certo, escuta, nós estamos aqui, esse é um programa descontraído, Alex. Tá aqui o crítico nosso. Quem é o crítico daí? De arte. Como é que é o nome? Oswaldo Bertoldi. Sei, pensei que era o Berchot. Não, é o parente dele. Sei. Vamos ver o nosso crítico que tem a falar sobre a personalidade e sobre o trabalho de Dercy Gonçalves, essa figura maravilhosa que está aqui falando coisas importantes na Roda do Balancê. Bem, eu sempre admirei a Dercy porque eu acho a Dercy maravilhosa. Que desgraçado. Ei, fala. O cara é bicha. Continua. Fala. A Dercy, pra mim, eu acho que ela é a mãe da matéria. Como o Osmar é o pai da matéria do futebol, ela é a mãe da matéria no teatro. E o que vem da Dercy, que venha quente, porque nós estamos fervendo pra receber a Dercy. Tá bem, ô bicha louca. Quer alguma resposta pra Dercy ou você tá sumindo mesmo? Não, acho que a gente deve ser o que é. Deixa pra lá. Que viva o teatro. Assume, meu filho, assume. O que ele é, Dercy? É bicha doida. Essa é a Dercy Gonçalves, 73 anos. Uma lucidez incrível, fazendo realmente o seu depoimento, apresentando o seu potencial cultural, artístico, a sua vida, 55 de teatro. E comendo semente de abóbora aqui na cama e fazendo trabalhos manuais. Comendo o quê? Semente de abóbora. Semente de abóbora? Eu gosto, é bom, cara. É pra distrair, pra não pensar coisa ruim. A gente come semente de abóbora. Enquanto leva a mão na boca, não tá levando no outro lugar, tá bom? Outra coisa, Osmar. Tem algumas prendas domésticas, a mulher prendada. Ela tava aqui fazendo um cinto de miçangas e coisas incríveis. Assim. Eu gosto muito de bater perna, gosto mais de ficar no hotel. E você estava dizendo que isso te distrai, te relaxa? Me distrai, me relaxa. Eu gosto, eu faço muito autoanálise comigo mesmo. Então, isso eu faço um encontro comigo e isso me ajuda muito. Para dar uma prova, então, de que realmente o nosso convite para Dercy, para a grande honra nossa dela estar participando do Balancê, Aria, que ela não teria só nem um, nem dois, nem cinco minutos, a gente faz um convite para ela, que ela fique ao seu lado e ela volta depois a apresentar conosco. Dá para esperar um minutinho, por favor, Dercy? Tá bom. Só para apresentar aqui uns comerciais que a gente tem que pagar. Pode falar, eu sei que sem isso não anda essa negócio aí. A Dercy é favorável aos movimentos feministas, Dercy? Você que tem uma experiência... Eu sempre fui feminista. É. Eu sempre fui uma mulher que desde 1927... Eu sou a própria liberdade. Fiz tudo aquilo que quis. Eu fui sozinha. Hoje tá bom, porque hoje todo mundo é. Mas eu fui sozinha feminista. Não precisei de companhia. Escuta, Dercy, você começou realmente... Quantos anos você tinha quando você começou a carreira? 17 anos. 17? É. Você teve que sair de casa, tudo? Não tive que sair, não. Eu saí porque quis. É. Eu saí porque eu quis ser artista. E achava que era maravilhoso ser artista. Era o meu sonho ser artista. É. Lutei pra ser você artista. Você enfrentou uma barra difícil naquele começo, você, mulher, saindo e pra pois fazer... Pois é, mas é claro, porque o teatro naquela época era considerado prostituição. Você então, se considerava uma prostituta na época? Não sei, o apelido não me interessa. Eu queria saber o que eu era. O título que estavam dando aquilo que eu era, não importa, não interessa nada. Porque o Brasil era prostituído, o Brasil era marginalizado. Então eu era povo e o povo era marginalizado. Ô, Dercy, você estava me contando enquanto eu vi o Flávio Carvalho, você estava me dizendo aqui que você também já foi cantora. Eu fui cantora, mas levei pouco tempo, não cheguei nem me realizar. Cantora, é? Eu fui. Você queria ser cantora, não? Não queria, não, fui. Eu nasci cantora. Que música que você cantava na época? Eu cantava músicas românticas, músicas religiosas. Dá pra lembrar um pedacinho de alguma, Dercy? Na Serra da Mantiqueira. O Flávio te acompanha aqui, olha aí. Sob a frondosa mangueira que ela e moça viu plantar, sentadinha no seu banco, trançando os cabelos brancos. Momento histórico, Dercy cantando ao vivo no Balancê. Mãe Maria vai rezar. E por aí afora, meu amigo. Tem uma música de carnaval, não tem, não? Tem, a perereca da vizinha, tá presa na gaiola. Isso é uma... Como é que era mesmo? Como é que é? A perereca da vizinha, como é que era? Perereca da vizinha. É uma música que eu fiz pra carnaval e que a criançada da época toda cantava. A perereca da vizinha era o nome? A perereca da vizinha. É, que também ficou no esquecimento, como tudo. É. Mas não tô lembrando, tanto é que não ficou nada. Mas você deve ser daquela geração.